sofrimento meu era o maior do mundo, porque sofria demais. Eu pensava que não encontraria o amor tão desejado. Eu só queria paz. E um dia ouvi a voz de Deus e me dizia: deixe esclarecer, por mais que sofra seu coração, menor do mundo. Cristo me socorreu. Hoje afirmo que a minha provação não vai matar a fé que há no meu coração, porque um dia ouvi a voz de Deus que me dizia: veja os tormentos seus, por mais que sou. Chorando mais, sofrendo mais que você.